gritar, queimar um beijo a nós dois, jogar fumaça pro ar. Depois do show do intervalo, voltar pra cama. Mas eu sempre vou atrás, só quero ela e nada mais. Sua presença traz mó paz, preciso dela e ninguém mais. Nós dois é o que é, dois, dê no que der. Sempre à frente, podemos ter o que quiser. Mas tudo bem, né? Não quero outra mulher. Não vou trair sua confiança, nem vou dar migué, mina. Pra ser sincero, gosto de você. Lembro os momentos bons, dos maus, ajuda a esquecer. Não quero te perder, pra sempre eu e você. Na cama fazendo loucuras até o amanhecer. Você me traz um café, eu agradeço. Nega, me rendo aos seus pés desde o começo. As mina da quebrada que antes nem dava bola se esfregue em mim hoje em dia, mas a ideia nem cola. Não estou chapado, nem dispensando mulher, mas ser fiel é uma virtude aonde eu estiver. Sua mãe gosta de mim, seu pai nem tanto assim. Brinco com sua cachorra, passeio pelo jardim. É você, mulher, a peça que me completa. Foi feita pra mim, inspiração de um poeta. Entre cordas e teclas, alcancei minha meta. Formatei meu coração, usei a versão correta. Na minha mente, eu vi, ajo, confesso. Imagino nós dois fazendo um tour pelo universo. Eu sussurrando um verso, seu ouvido bem perto. Tão perto que esses versos se tornam humildes gestos. E mina, eu vou te levar pra conhecer um lugar onde sua pele e a minha possa se conectar. Queimar um ganja nós dois, jogar fumaça pro ar. Depois do show do intervalo, voltar pra cama. Mas eu sempre vou atrás, só quero ela e nada mais. Sua presença traz mó paz, preciso dela e ninguém mais. Só quero ela e nada mais. A paz que ela me traz é...